Chegou o momento mais romântico da noite. É o momento que a gente faz Delírios da Rocha, Recordações. É o momento que a gente mexe com o coração de cada um de vocês, tá bom? Então, a partir de agora, se vê que vai cair, deite logo, porque... Se deite. O negócio é sério. Só não pode cortar os pulsos. Você tá apaixonado? Hein? Tá apaixonado você hoje? Eu sou apaixonado pela vida. Vamos então embora. Vamos lá. Cunha! Deve que esquece, meu primo! André Cedeiros. O moral de Ibi Coala. Caro demais, caro demais. Daqui a pouquinho. Replô! Ah, paixão! Delírios. Tua rocha. Se é pra sofrer, a gente sofre. Acordar de manhã e tomar seu café sozinha. Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha. Escreve meu nome na ponta dos dedos e a sobra de pão sobre a mesa. Acende o cigarro, despeço o café. Pergunte pra minha tristeza. Acordar de manhã e tomar meu café na rua. Pergunto pra sua tristeza se ela também é sua. Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu. Ligam comigo, me dizem que estou sem te falar. Cê lá não procura, também não procuro. A gente fica sem se amar. Não ligo pra ela e ela não liga. A gente fica sem se falar. Valeu, Flávio! Cê lá não procura, também